Não vou te mentir, não, eu sou assim, me ganha, é só mandar um sorriso pra mim. Chega aí, diz que sim, que eu vou retribuir quando tu não tiver feliz. Eu não vou sair daqui, pode chegar, nega, vou te mandar real. Tô na correria como todo mundo na moral, não sou desses que quer só te pegar. Planejando já a hora de te deixar, partir pra outra, só se eu não for só mais nada. Aí sim, cada um segue a sua estrada. Não injeto, não cheiro, não fumo, não bebo, tenho vício, só dá o rap, o hip hop não gosto, mas tenho que acordar cedo na batalha, guerreiro cochilando. Não pode, moro com meus pais, ainda sou estagiário, sei fazer miojo, posso dormir fora. Meio ineurado toda hora, eu vejo a hora, se o dia já tá claro, não posso perder o horário. Gosto de carinho, ouvir coisas bonitas, expressões bonitas. Gosto de beijinho, se tu gosta, vem cá, minha menina, bora dividir atenção, me dá função. Não vou inventar, porque esse pai é mentira, só real pra ti, que tem neguinho que pira. Posso ter defeito, mas também tenho qualidade, só real pra ti, o que eu quero é algo de verdade. Não vou inventar, porque esse pai é mentira, só real pra ti, que tem neguinho que pira. Posso ter defeito, mas também tenho qualidade, só real pra ti, o que eu quero é algo de verdade. O que tu dedica pra mim é pra eu tentar fazer tu não te arrepender. Amo quando tu sorri assim, nem me pergunta porque não dá pra descrever. Te peço, tenha paciência comigo, seja minha amiga e eu serei seu amigo. Tenho ciúme, não minto, me diz quem não tem, me preocupo, porque quero o nosso bem, quero atenção, a ela dou muita importância. Matar a saudade direitinho depois da distância, chegar chegando pra mostrar quem se ama, quem dá valor, quem deseja, quem manda. Acredito que tu não vai se arrepender, dá uma chance, nega, que eu vou tentar te fazer sorrir. Se pá, Deus vai dizer se é pra gente seguir, confirmar, continuar. Não vou inventar, porque esse pai é mentira, só real pra ti, que tem neguinho que pira. Posso ter defeito, mas também tenho qualidade, só real pra ti, o que eu quero é algo de verdade. Não vou inventar, porque esse pai é mentira, só real pra ti, que tem neguinho que pira. Posso ter defeito, mas também tenho qualidade, só real pra ti, o que eu quero é algo de verdade. Já dizia o poeta, mudo no versinho. Não faz essa cara, esse biquinho, me deixa doidinho, cara de maluca, mas é só um pouquinho. Cara de louca, te ponho nos meus braços, te dedico coração, com carinho, cautela e dedicação. Te olho nos olhos, te cuido, te protejo, sinto tua pele, teu cheiro, o gosto do teu beijo. Te quero, minha proposta é te acompanhar, não sou tão ruim assim que não dê pra relevar. Dá uma chance, me esforço pra não vacilar. Vem cá. Não vou inventar, porque esse pai é mentira, só real pra ti, que tem neguinho que pira. Posso ter defeito, mas também tenho qualidade, só real pra ti, o que eu quero é algo de verdade. Não vou inventar, porque esse pai é mentira, só real pra ti, que tem neguinho que pira. Posso ter defeito, mas também tenho qualidade, só real pra ti, o que eu quero é algo de verdade. Thank you.